Boi, boi, boi, vaqueiro tu errou. Boi, boi, boi, vaqueiro tu errou. Ô, rapaz, tu toma cuidado que até meu cantar já mudou. Ô, rapaz, tu toma cuidado que até meu cantar já mudou. Boi, boi.